Chama a torre agora 118.95. 118.95. Autonomia de 3 horas e 30, alterna Salvador. Salvador, boa tarde, Golno 396, passando da Serra, na Baixada Travada. Golno 396, pouso autorizado, pista 10, 100 graus, 195 mais. Delivery pouso, Golno 396. Dia Alfa, com fone de espera 118.95, 35241. Boa tarde. 314, boa tarde. Desce para 3 mil pés com ajuste 1011 na via chegada maré. Pode confirmar 3 mil pés? 3 mil na via maré. Chama Recife agora no 25 decimal 1. Vou no 649, Salvador. Está cruzando o localizador, né? Fala, máquina, fala. Chama a torre 118.95. 18.95. Torre Salvador, meu cordial, boa tarde. Esse é o papapá, uniforme, Mike, uniforme. Gol no 649, Salvador, câmbio. Na escuta, gol no 649. Chama Recife agora, 251, alterna 3395. 251, 3395, boa. Positivo, já tá visual. Se autorizar, já ingressa a base pela direita, não acede. Se puder fazer uma base curta, se o plano for modificado agora às 3-2, se possível mantenha a proa e faça uma base curta para o 1-7, vento de superfície 90 graus na 3-9. Positivo, vamos manter a proa, faz uma base curta pela direita no forma mais fácil. Índio November Alpha, chama a torre agora 118.95. Chamando a torre 118.95, Índio November Alpha. Toma zero. Lima tem 1-0-0-2-4-1. 0-0 autorizado, cruzamento pistão 0-2-8. Libera a direita. E antes da Alfa, menor 2-1, 2-9, solo. 2-9. Torre Salvador, Índio November Alpha está na proa da rotatória, visual com campo. Índio November Alpha, continue na proa da rotatória, reporte na vertical. Contava na vertical da rotatória e ainda no Uber Alpha. 500, mantém a posição na Delta, vai dar passagem ao Boeing da Gol. Colo agora na 396, livrando sua escuta. Na 396, Active Alpha, reportante da Juliette. Alpha, reportante da Juliette, vou na 396. Autorizado, decolar na pista 1-0, 20 graus no 3-9. Autorizado, 5-2-4. Ele é só a base curta, pela direita da nossa de Nufa Magno Fá. Uniforme pós autorizado, pista 1-7, 100 graus, 1-3-9. Positivo, vai pra... baixou e travou, tá na base, vai pro pátio 5 após o pouso. 6321, cópia. Consiga, 6321. Autorizado, Brasília, nível 320, via Pesulo 1-7, na cola da 1-0, curva direita após a decolagem, saída árvore. Após posição elétrica. Acionando o transponder 5004, controle APR 1-119-8. 330 Brasília, Lula 7, Lula 10, com a direita, Arbor, elétrica, 304, 19-8. Transponder 5004, está correto, feedback e acionamento na posição 07. Chamada 07, 004, aguardando a autorização de pouso. Final 07, aguarda a instrução de pouso, indo liberal. Curto final 07, uniforme. Ok, 180, 1011, saturação, Brasil Pé, só 3, 2, 1, 7, alerta. 3, 1, 5, 5, papá confere, tá pronto, cópia. Afirmativo. Tá autorizado, São Paulo, Guarulhos, nível 3, 4, 0, V-Rupper, Zulu, 4, 4, decola da 1, 0, curva direita, após a decolagem, no perfil da El, Leda, após Eudes. Acene no transponder 5012 e controle APR 1-119-8. Autorizado nível 340 para Guarulhos, upper do 44, decola da 10, curva direita após Dael, Leda, Eudes. 5012 no transponder e o controle 1098, 3155. Declare time para o pushback e acionamento, confirma a posição? Posição 9. Sequenciamento esquerda para 080, limite 10 milhas. 5446. Certo, senhor. A gente pode manter a proa e a gente reduz bem aí para ajudar o senhor, para a gente não precisar curvar a esquerda. Confirme? A gente tem condição de reduzir bem a velocidade para não ser necessário curvar a esquerda. Senhor. Qual é indicado agora? 210. Tem condições de manter 170, 160. Manter o 70. Sim, a gente vai manter a proa e manter no 70. Se necessitar mais redução, é só informar. Vindo, primeiro pouso autorizado. Vocês estão no 7, 100 graus e na sincronia. Pouso autorizado e captura no 7. Mantenha Taxi Lima, aeronave na cidade do 17, após o pouso da mesma, será autorizado que o senhor permaneça na cabeceira 35. E 280, desce para 2000 pés na via Bonfi, ajuste no 09. Solo Xanair 6321 no pushback, acionamento no 7. Xanair 6321, posição 07 está autorizada, reporta para o táxi. Ah, chamado táxi. Olimpo 00, autorizado, ingresso, cabeceira 35, a intenção é permanecer na cabeceira ou só o teste na taxi? Então autorizado, ingresso, até o ponto médio, até a próxima Quebec, informe ao término. Solo 39, reporte livrando a pista. Recomendo 7 Drive Strip, coordenando com o Kibbutz Sol, reporta para o táxi. Reportará para o táxi. Chama agora a torre 118.95. Ok. Salvador, 3217. 46 está autorizado para o segmento, senhor? Autorizado, 5446. Chama a torre 118.95. 118.95, 446, obrigado aí pela ajuda. 3217. Autorizado ILS, 1011. 2000 autorizado ILS, obrigado, 1011. Contra o C446, então não pode confirmar a frequência da torre, 18. 1895. 95, obrigado. Frequência livre. 07 reduz para 200 mais. 200, 40 alterna Salvador. Autorizado, hotel, ponto de espera, piscina 0, via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0, 11, bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera, chama a torre, 35627. Em Salvador, 35446, boa. Boa tarde, 5446, continue a aproximação agora em pista livre, vento 100 graus na 39. Não sei, escuta. Na 32, na 7, somos 43, chamando 29, desmolado. 29, obrigado. Botão 3217, livrou. Botão 3217, taxi via Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante do Juliette, 3217. Controle Salvador, boa tarde, botão 2230. 231, transferência, sente da papá. Voo no 807, vetor sequenciamento. Vai curvar agora à esquerda, vou na proa 200, limite ao localizador. 200, limite ao localizador, no 807. Controle igual no 075. No 075, na via chegada maré, desce para 3.000 pés, 1.010. Via maré para 3.010, ajuste para 10. Bora, Goiás. Goiânia, alternativa? Afirma. Autorizado o táxi até a ponte espera da pista na 0, via pátio principal, Índia Alfa, ponte espera torre em 118.95, o ajuste na 0, 1-0, bom voo. Pátio Índia Alfa, torre 18.95, 1-0-9-0, 6-3-2-1. 3217, observe o táxi do Airbus da Avianca após ingresso de Juliette para o portão 1-1. Dois passagens da Avianca, direcionando Juliette para o portão 111, o TAN 3217. Está liberado 9280. Obrigado. Pode prosseguir até 2000? 807, para 2000 pés, vai ultrapassar o ILS em 2 milhas e retornar na proa de Duna, 807. Vai ultrapassar o Loki, vai descer 2000, gente, 807. Enquanto isso, Oceano 6314, chama a torre 118-95, 6314. 1895, obrigado. Salvador, Oceano Mercedes, 4, boa tarde, na 3.3.0. Pro de Duna autorizado, LSC, 807. Pro de Duna, 807. Aguarde pista ali, o vento 100 graus, 129. Vete na disposição. Comia 24, solas 4.6, chamando 2, na décima 9. Confirmou 2-1, rádio. Afirma. 4-4-6, né? 5-6-2-7, autorizado decolar, 100 graus, 1-2-9. Deve decolar, 5-6-2-7. Gente, Olympus, você pode ligar no pista. Tá tranquilo, obrigado. Mandei a posição, não tenho identificação aqui do seu portão, vou ligar pra entrega. Só um minuto, mantenha a posição. Gente, então 5-4-4-6, senhora. Torre, Oceano 6321, ponto de espera da 10, pronto. Oceano 6314, pistão no zero livre, pouso autorizado, check trem. Gente, autorizado, pouso na 314, obrigado. 3 a 3 dólares, não pode ser. Eu não sei, tô checando aqui junto a infraero e a empresa. Eles não estavam cientes do seu tráfego, mantenha a posição, por gentileza. Gente, eu limpo, chamei no 2 e manda essa palavra para prosseguir no táxi. 5626 decolou os 48, chame 199 decimal 8, por favor. 198, grato, bom serviço. 5624, ingressa na Kilo, para o pátio 3. Quando lá tem o sinalizador? Vai ingressar na Kilo. O número do nosso voo, cara, é 5446. 5446? Afirmo, eu te digo. 18, voo 9280, 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0, 1 no 0. No 0, no 0, reportará estabilizado, voo 9280. Índia, perdão, Juliette, Alfa, Delta, na Delta me chama para o cruzamento. Voo no 075, completa a via para 2000 pés, ajuste 1010, autorizado LS. Sete via para 2010, ajuste, voo 0075. Parceiro do 2231, desce para 3000, ajuste 1010. 3010, por favor. O solo? Estou no pátio 3 e naquilo me chama para ingressar na Alfa. 294, Sola 50, chamando 2 anos, décima 9. 88, Tripe 524. Recife, 260, alterna 1288. Tripe 524, bora. Boa. 1807. Salvador, Oceané 634, boa tarde. Oceané, boa tarde, Oceané 63114. Taxi CV Alfa, reportante, seus dilemas. Boa tarde. Prova que Luiz, que boa, mantém os corredores. Que é o portal reporta a tarde. Reportar a Ali mantém no zero, 6321. Alfa, ingresso na Delta, China Torre para o cruzamento em 1-1-8-9-5. Alfa, 6314. Ingresso Juliette para o portão 05. E vou passar do limite localizador, autorizado interceptor mesmo. Passa a letra. 9280 no localizador. 9280, chama agora por 118.6. 118.6, igual 9280. Confirmando, 118.95. 95. Gol 1075, vetor sequenciamento, vai curvar à direita, vou na Pro 060. Autorizada a decolagem, 6321. 375, copiou? Negativo, confirme. Direito pro 060, 2000 pés livre ali. Ok, direito 060 para 2000, tá, vai informar de recepção, André. Passaria do 2231, redução agora para 2009. 209, procura 2x, 31. Sede 9280, reposto quando baixado e travado, 100 graus, 15 nós. Tá baixado, travado, 1,5 para de pé. Gente, pós autorizado, pistão no 0, gol 9280. Livre pós 280. No 925 vai na via, bonfi para 2000 pés com 1010. Táxi, o 31155 com 169 a bordo, 4 horas e 11, alternando o Galeão. Autorizado o táxi até a ponte espera da pista na 0, via pátio, Índia e Alfa, ponte espera torre, 1-1-8-95, ajuste 1-0 na 0, bom voo. Aqui autorizado até o ponte espera da 1-0, pátio, Índia e Alfa, no ponte espera 3295, 1-0-1-0, 31155. Salvador, boa tarde, Oceané 6321 decolou. Boa 6321, sobe 320, Saí da rua, Vigilão. 320, a boa, CA 321. A próxima da Juliette vai aguardar a saída do trem, então o gol 897. Afirmativa, após ingresso Juliette para o portão 08, gol 907. Pós 08. Escuta, já. 2231 no Vale Vral ILS, vem com vara esquerda, voa na proa 060. 060 por 3 milhas para a separação maiorzinha com o tráfego que vai à frente. Esquerda 060, passareta. Controle, Oceania 321. Prossiga 21. Pode voar na proa de Elefa. Elefa ainda negativo. Mantenha a boa, 6321. O Zulu completa agora para 4 mil pés, 1010. 4 mil, 2231, 2231, autorizado agora a assumir na proa de Duna, livre aliás, 2 mil pés. Duna 2000, parceiro. Duna, boa tarde, 3155, aproximando o ponto 0 da 90, pronto. 0, falou 57, mano 2000, espalhado. Titan, 3155, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 100 graus, 1-4-9. A linha de cola da 1-0, tá 3155. Alô, Salvador, o gol 9280, Libram. Gol 9280, livrou, segue se vier, foi importante da Juliette. De Alfa, repórter antes da Juliette, gol 9280. Chama a torre, 118-95. 95, boa. Boa. Olha, o trip 627, atualiza a proa de Aracaju, dá pra ver? Aguarda Aracaju, 627. 6321, não voa Elefa, 6321. Vai voar Elefa, 6321. Boa tarde, o gol no 075 passa Simbra, baixado travado, visual com a pista. Segue o no 075, 100 graus, 14, nós agora de pista livre. Na escuta. Se fizer ingresso Juliette para o portão 07. Juliette para o 07, para o 927. 275, pista na 0, livre, pouso autorizado. Pouso autorizado na